aos domingos. O que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Muito boa noite, bem-vindos ao À Escuta na Rua FM 102.7 ou ainda rua.pt. Repete de quarta para quinta e aos sábados, à uma da tarde, estamos na rádio Antena Web, formato podcast. Abertura com um cito ao senhor, assim se diga, que virá brevemente e de novo a Terras de Algarvias, próximo dia 12, ao vivo, isto é, quinta-feira, no Teatro Municipal de Portimão. Falo de... Frankie Chaves. Boa noite, bem-vindos ao À Escuta. Goes away once in a while. I wonder why did I even try? She makes me believe in things, even if I was really part of them. I know this train is gone, and I'm the only one left alone. I breathe as the trees, so I will stand tall, no matter what you call. Without you, once you're gone, once we're through, and I know this train is gone. I know Abertura do Ascuta a cargo de Frankie Chaves, ele que marcou presença no ano passado no palco Roa da Semana Académica do Algarve. Este ano, devido à contenção de custos da Associação Académica, não há palco Roa. Um tema ainda a explorar, quiçá, até alturas da Semana Académica do Algarve. No entanto, o cartaz já está apresentado. Hoje rodamos duas bandas que passam por lá. Falamos de Orelha Negra e Tributo, são então duas quase únicas nossas seleções pessoais que nos agradem nesta vinda à Semana Académica do Algarve, visto para o ano de 2012. Voltando a Frankie Chaves, ele que fechou e muito bem em 2011 o palco Roa da Semana Académica, esse que foi o último por enquanto. Veremos se para o ano, quiçá, poderá haver novamente este palco. E ele está de volta, entretanto já foram várias as vindas até ao Algarve. Próxima quinta-feira, dia 12, ao vivo no Teatro Municipal de Portimão. Fiquem atentos durante esta semana à Rua FM, porque nós e ele temos bilhetes para irem à nossa pala ao tempo. Quinta-feira, dia 12, 9:30 da noite. Tema para o EP, disponível gratuitamente, homónimo, em ótimos.blitz.pt. Este é para Family Tree, primeira longa duração, faz parte da lista do Ascuta para os melhores lançamentos de 2011. Olá, fala Frankie Chaves. Queria convidá-los a aparecerem no meu concerto dia 12 de abril no Teatro Tempo, em Portimão, pelas 21h30. Apareçam, que vai ser uma noite porreira. Every single day, while some of them are miles away. And even though I tried to find somewhere my peace of mind, this time I put my feet back on the ground, a bit to the side and upside down. Just trying to get my love around. And God, he keeps on looking from above. I wonder if he likes us that much. I wonder if it's big enough. I wonder if our prayers have been heard. I wonder if a smile is what it takes. I wonder if the world is just a fake now. I wonder how much more can we take before the new day rises and breaks. Just trying to get my love around. Trying to get my love around. Just trying to get my Frankie Chaves, aqui fica mais um tema que vais poder ouvir no dia 12, no Teatro Tempo, em Portimão. Chama-se I Don't Belong. I Believe I'll Dust My Broom. Também é mais uma que vais poder ouvir no Teatro Tempo, em Portimão, dia 12 de Abril. Aparece. I'm gonna get up in the morning. I believe I'll dust my broom. I'm gonna get up in the morning. I believe. Girlfriend, the black man you've been loving, girlfriend, get in my room. I'm gonna write a letter, telephone every town I know. I'm gonna write a letter, telephone every town I know. If I can't find in West Helena, she must be in East Monroe Pine. believe I'll go back home. You can mistreat me here, baby, but you can't when I'm home. Yeah, I'm gonna get up in the morning. I believe I'll dust my broom. I'm gonna get up in the morning. I believe I'll dust my broom. Frankie Chaves na reta de abertura deste À Escuta, na Rua FM 102.7 ou ainda em rua.pt, à escuta na Rua FM.blogspot.com, à escuta na Rua FM.podomatic.com, dois sítios. Agora, há duas semanas para cá, assim, um bocadinho desatualizados, mas é lá que, como sempre, podem ficar a par de toda a informação. Frankie Chaves ao vivo, quinta-feira, pessoal do Barlavento, e mesmo que não sejam do Barlavento, vão lá ter, porque todos os caminhos, às 9h30, vão dar ao Teatro Municipal de Portimão, Frankie Chaves ao vivo, e não será assim para tão perto outro regresso ao Algarve. Portanto, ponham-se a pau, fiquem atentos já à Rua FM, porque temos bilhetes para oferecer, e durante esta semana, talvez terça, ainda vamos estar à conversa com o Frankie ao vivo, quinta-feira, dia 12, no Tempo Portimão. Passamos para quem também é mais ou menos de lá. Eles são dois, Amy Curl e G.I. Joe, dão corpo a Deeper. Apresentam agora um tema novíssimo, uma versão do tema What I Got, é do Sublime, está disponível gratuitamente nesse sítio espetacular, quimaera.com. Deeper, What I Got, é no À Escuta. Boa noite. Early in morning, rising to the street. Lock me up that cigarette and I'll strap shoes on my feet. Gotta find a reason, reason things went wrong. Gotta find a reason why my money's all gone. I got a donation, I can still get. I can play the guitar like a É sim a versão por Deeper, tema original de Sublime, em estreia aqui no Ascuta, disponível gratuitamente em chimera.com. Eles que se preparam, diga-se assim, para lançar o primeiro longa duração previsto para este 2012. Segue-se tema ao vivo, chama-se Strange, foi gravado 11 de agosto de 2010 no Manuel Jazz, um local por onde já passaram várias vezes, no mínimo duas, se não falha a memória, de pôr com este Strange ao vivo há dois aninhos, e 2012 poderá ficar então marcado pelo lançamento daquilo que será o primeiro longa duração. Duas de Deeper no À Escuta, domingos 9-10, repete quarta para quinta-feira a partir da meia-noite, nos 102.7 ou ainda em rua.pt. Passamos para o projeto Tree, segundo volume, diga-se assim, para este 2012, o primeiro saiu em 2011. Este ano apresentam-nos as novas musicalidades de Portugal, Filipinas e Singapura. O álbum está muito bom, e este é sem dúvida um dos nossos temas de eleição. De Portugal temos Blasted Mechanism, e de das Filipinas chegam-nos Tuá. It ends with the one planet, one love. Com Blessed Mechanism é o volume 2 das compilações Tree, com produção de David Valentim, este que saiu no mês de março deste 2012, novas musicalidades de Singapura, Filipinas e Portugal. No ano passado foi dedicado a Portugal, Hong Kong e Macau. Passamos para Orelha Negra. Estrearam-se no Algarve no ano passado, no Palco Rua, na Semana Académica. Foi a primeira vinda a terras algarvias nessa altura. Foi também o segundo concerto que deram enquanto Orelha Negra, no geral. E estão de volta. Estiveram, entretanto, se não estou em erro, vieram ao MED, mas não tenho bem a certeza. Mas estão de volta para mais uma edição da Semana Académica do Algarve. Este ano sem Palco Rua. Curioso, porque o alinhamento é completamente o mesmo de há dois anos, porque tivemos Tributo a abrir no palco principal, depois tivemos Orelha Negra no palco Rua e depois houve Buraco São Sistema a fechar a noite no palco principal. E passado dois anos, o alinhamento é exatamente o mesmo, com o único acrescento de que não há palco Rua. Portanto, temos Tributo, Orelha Negra e Buraco São Sistema, tudo isto dia 11, uma sexta-feira. A Semana Académica, que este ano é a 27ª edição e acontece de 3 a 12 de maio, de volta à cidade de Faro. No ano passado foi no Val das Almas, este ano vai localizar-se em Faro, mais ou menos ali na zona das piscinas, para quem conhece a cidade. Orelha Negra, então, que se escuta no A Escuta, 961-919-169, tem a participação de Nerve, é para a mixtape lançada há dois anos, e próximo dia 11 a relembrar a noite de há dois anos com Tributo e Buraco São Sistema, 11 de maio, sexta-feira, Semana Académica do Algarve. Por aqui, Orelha Negra, não é isto? Exatamente, é mesmo aqui. Gostaria de vos deixar uma mais profunda e sincera obrigada. Eu nunca minto, estou a ser gravado. Eu juro, se eu disse é uma mentira, passa a ser verdade. Agora para de repensar naquilo que eu digo. Já tens orelha negra de mandar fumo pelos ouvidos. Resumo o stream. Calma e pega o telemóvel e liga à querida para beber um copo. 961-919-169. Tu andas à pesca sem rede no music box. Boy, se eu fosse tu, mandava um tiro ao escuro. Short pura party face e a partir a noite ao meio, baby. Ri para a foto e fiz quanto importas, enquanto a verdade não passa. parte os dentes do dedo por fora. Acorda da cesta, amigo, tu andas a sonhar que estás a sonhar que sonhas tipo insetos. Testa-me, qualquer movimento estranho és o culpado da tua própria morte. Queda no bem, queres o que eu tenho? Cortaste essa meta, não creio, já que não tem lugar para mais um wet no meio. Mete no space, já venho em J-Drag. És mais um drag, talvez, quem sabe, faça um comeback. Disse-me que ficas desmotivado do rap. Sabes, em redes do rap, toque no blast, enterros do rap. Isto vai de certo, siga a festa e se eu no palco, tiro até. Sweet love, é no caminho. Sweet love, no caminho estou a seguir a par. Ei, ei. Esmagador ver-te saber as letras. Por mero acaso me vieram à cabeça. Estás a dizer isso por pura casa disso. E se eu dissesse o contrário, tu sabê-lo, ias na mesma. Isso dá-me uma certa vantagem, certo? É o que me permite ter estado agora mesmo a fazer. Sabe Deus o quê no back? É isso que eu e vocês fazem, né? Tentar massajar o ex. Tu queres um disso antes do álbum tá na rua, né? Não estou para aí virado como um lado lá da lua, né? Faz a tua filtragem do que se comenta. Se não me ouviste a dizê-lo, um som é treta. É treta. No caminho te estou a ser gravado. O beat matou-te e o Chico matou o beat de facto. Hey. Ouve, é bom sentar-se, é clássico, mano, é bom ser parte. E se eu por acaso estiver no topo da lista dos mais bravos que já ouviste na vida, não sei que diga. Não, para ser gênio, quebra o tédio, faço da palavra pro gênio. O trajeto é conhecer-me, tentar entender porque sou como sou, sem tentar conter-me ou porter-me ou que me caracteriza. Rejubilo à medida que apuro a tradução, pensamento é escrita. Sweet love, ouve, acredita. He's next, sweet love. Eu nunca minto, não. Que? Eu nunca minto, não. Estou a ser gravado. Estou a ser gravado. Sweet love. Needs now. Sweet, sweet. Talk. Say I packed my bags and walked. Participação de Nerve com Orelha Negra para a mixtape lançada não há dois anos, mas sim no ano passado, isto em 2011. Eles que passaram há dois anos pelo Palco Rua da Semana Académica do Algarve e estão de volta dois anos depois com o mesmo alinhamento, dia 11 de maio, uma sexta-feira, ao vivo na Semana Académica, a mesma noite de Tributo e também Buraca Som System. Tema Cura, Orelha Negra. Este é mais antigo, é para o trabalho de estreia. Negra, a esta cura de Orelha Negra, onde temos com certeza para ouvir ao vivo o próximo dia 11 de maio, Semana Académica do Algarve. Na mesma noite, antes deste concerto, temos Tributo. Em 2010, 19 de novembro, sai o primeiro longa duração, chama-se Algazarra. 2011 fica marcado por Moços Marafados, mixtape disponível também em quimera.com ou ainda em tributo.blogspot.com. E 2012, cá estamos para ver o que é que aí virá. Este é para o Algazarra, tem a participação de Nessa e é mesmo, dizem-nos muito pouco. Que eu estava afim por um fim na carreira, mas eu estou afim por um fim na tua curta carreira. Levas um chute para fora do jogo, mesmo que ele não suba a bandeira. Eu não sou bruxo, mas já escuto o rap e não puxo a carteira. E eu puxo na cara, não quer saber como é que são os teus moves. Eu quero a porto mais encarnado, me educa Rita Red Juice. Irrita-me esses burros, imita-me esses juros e querem crucificar um gajo. Como se vocês não batem bem nessas cruzes. E não perguntes como é que os três são tão brutos. Porque por mais que a gente explique, não estamos à espera que tu escutes. Nem estamos à espera que tu mudes, nem estamos à espera dos looks. Nós estamos à espera que o rap cá de baixo, mesmo que seja ouvido, é por todos. E vocês são tolos quando dizem que nós não somos assim tantos. Só porque fazemos grandes sons e vocês são espinhos e não há grandes. E vocês nem marcam pontos, como é que querem ganhar jogos? E a gente nem joga para ganhar, mas já cá canta os três pontos. O que eles dizem? Sinceramente não me interessa, não sou capitado, mas fazem perder a cabeça. Têm sempre alguma coisa a dizer do meu trabalho. O que não me aplico ou o que não valho um caralho. Lido com o bife como se pulisse no talho. Porque 9 em 10 bloggers só querem ver o meu espalho. Intrigas hoje em dia é Halloween. Usam máscaras como se ainda brincassem no Halloween. É tudo da mesma espécie, FD. Só na net é que tem Lerwin. O que me parece é que o respeito é tralha. Burros alimentam-se da minha vida, disse e feito de palha. Amado por poucos, odiado por muitos. Deixem-me ficar assim, inspirado por insultos. Se foda todo o tipo, pessoa estúpida que goza. Juntem-se ao Cláudio Ramos, Gertrude cor-de-rosa. Eu até curto cor-de-rosa e eles dizem Pantera. Quem desdenha goza, mas quem espisa e come a fera. Eu sou a rapper da rosa que embalca e beira. Tenho espinhos, não te digo, sai fora da pera. Não estiques com os bigos, estiques sem sentido. Eles rimam com as mãos, querem carreira de tiro. Eu sou guerreira, mas retiro o que disse. Porque o que há mais é disso. Diz que disse, é disso para rappers em delírio. Onde perdizem caracteres, o caráter está perdido. O vosso maior fã sempre foi e será o vosso umbigo. Se me olham de lado é porque os olho de frente. Mas se me passam ao lado é porque me são indiferentes. Eles dizem o rap está estragado. Não, só não há concertos que primam pela qualidade. Os cães ladram para comandar o gado. Eles querem saber, mas não sabem qual a razão. A explicação de eu aparecer no rap Tuga com base da comichão. E agora digam quantos são e quantos mais ainda virão. Tentar a sorte com nigga, tira reiras da ação. Eles pretendem ou lamentam, mas nunca passam de fracassos. Falho pânico na zona, trazes já ganho dos palhaços. Deixem-se disso ao bagaço, mantém-se quem é que manda aqui. Rapper pacifista nato, mas bem bruto como o tri. Quem me vê, quem me viu, quem me ouve, quem me ouviu. Em palco, perdi o pio, sou ciclone algarvio. Falo e trago calafrios, olha o talento do moço. É real bunch nessa crista e rappers rezam o pai nosso. Faço o que posso, checa a evolução dos meninos. Já deixei de fazer rap, agora só componho hinos. Duvidaram-me vinhos, rima em loops e batuques. E nem o mágico da máscara vos revela os meus truques. E podem ser alguns revelados dia 11 de maio, ao vivo, na Semana Académica do Algarve. Fiquem atentos à rua, porque cheira-me que ainda vamos ter conversa com eles até lá. Não sei porquê, mas acho que sim, que já é um bom mote para uma vinda de Tributo até aqui ao à Escuta. Pós-venda tem a participação de Edgar Valente e é para o lançamento de 2011, mixtape Moços Marafados, gratuitamente em quimera.com. Lembras daquele concerto no Labs, man? Puto, muito bom, man. A ti aquilo de Smack, man. Nem me faças lembrar, boy. Clássico, man. Isto. A ti aquele concerto em Labs, tu dizes, boy. E no Music Box também. Tipo quê? Mas depois tipo. Tipo

resto do verso é perfeito. Não tenho nicho nem Nike, não acredito no like. Já era hot no passado, hoje mantenho o style. Isto é um vício de facto, eu não resisto e ressaco. E pela rima desfaço qualquer obstáculo. Não tenho nicho nem Nike, não acredito no like. Já era hot no passado, hoje mantenho o style. Isto é um vício de facto, eu não resisto e ressaco. E pela rima desfaço qualquer obstáculo. Tenho genialidade para emocionar, ter um je ne sais quoi, como um JB no Namakita Pá. Ter capacidade de inovar, sendo fiel à raiz, ao país, à cidade invicta. Eu quero mais, quero um público. E ter o dom de lidar bem com o público. E sobretudo envelhecer com o meu público. Eu queria um dia viajar como um músico. Quero tocar e gravar num estúdio. Mas quero divertir-me acima de tudo. Quero poder pagar a quem trabalhar comigo. Ao dia que sobretudo recompensar é vida. E um dia ainda vou dividir o palco com uma bandeira. Bom ter um técnico de som e o caixa é merecido. Vá, tenham vergonha na cara, não me chamem para tocar de graça, ok? Obrigada. Eu sou MC, eu tomo expor aqui. Dou tudo de mim e já decidi. Não vou discutir, mais ou menos 20 euros que chulos que andam para aí. Como teus ex de merda, eu pago para não ouvir. Faz por ti, mas respeita a tua classe. Tocas de graça ou quase, boicotas os teus pares. Devia haver um sindicato, rap que cautelasse a nossa dignidade. Já que isto agora é negócio, quem não está no fosso. Até chega a ser boicota em festivais, não é suposto. Só toca banda de rock e nos fones é o aposto. O sol vem e volta, dá desgosto ver que o esforço nunca chega a ter suporte. Nesta lua de mel da música portuguesa, novamente em português, excluem os MCs. Ou seja, quem sempre fez desta língua uma certeza, mas que nunca fez em TVs ou imprensa. Não tenho nicho nem Nike, não acredito no hype. Já era hot no passado, hoje mantenho o style. Isto é um vício de facto, eu não resisto e ressaco. E pela rima desfaço qualquer obstáculo. Não tenho nicho nem Nike, não acredito no hype. Já era hot no passado, hoje mantenho o style. Isto é um vício de facto, eu não resisto e ressaco. E pela rima desfaço qualquer obstáculo. A minha religião é autossuperação. Não faço comparação, brilho no escuro. Sou uma no milhão e tenho ambição. A missão de servir inspiração para o futuro. Como eu, ninguém faz aquilo que eu faço. Aquilo de que sou capaz, aquilo em que me esforço. E eu posso, posso furar a indústria. Criar oportunidades a fazer a minha música. Como a Diana, de Bela Rodrigues. Fazer com que chamem rap ao rap de raparigas. Façam figas, há uma coisa que eu preciso. É ter um DM7 no mesmo barco comigo. Corações ao alto no mesmo palco comigo. Rotações no prato no mesmo beat fodido. A minha religião é auto-separação. Não façam comparação, brilho no escuro. Sou mãe de um milhão e tenho ambição. A missão de servir inspiração para o futuro. Esta é a última, também do primeiro longa duração de Capicua. Está disponível gratuitamente em ótimos.blitz.pt. Lançamento pela Ótimos Discos já neste 2012. Altura do tchau, tchau. Repetimos de quarta para quinta-feira a partir da meia-noite aqui nos 102.7. Fechamos com First Time in Color. É este o lançamento ao vivo dos Murdering Tripping Blues. Foi lançado. Olá, Saraiva. Peraí, já está. Estás bom? Não, não pode passar despercebida. Não podes passar despercebida, porque és logo apanhado. Está tudo bem? Está tudo bem. Scuba, destilaria, tudo em ordem? Tudo em ordem. Tudo impecável. Vai estar em breve, agora ainda não. Mas... É já à meia-noite? Não. É às 11. Às 11. Porque o Sub-Zero agora só tem. Exatamente. Só tem uma horinha. Já viste? Está bem, então pronto. Até já. Obrigada. João Saraiva, o DJ Saraiva, Scuba e destilaria também aqui nos 102.7. Nós fechamos com Murdering Tripping Blues. É este álbum gravado ao vivo no Paredes de Coura 2011. Fiquem bem, uma ótima noite, uma ótima semana. Tchau, tchau. To say how I got both.